cansado de tanto amar, eu quis um dia criar na minha imaginação uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente, que atingisse a perfeição. Comecei a esculturar no meu sonho singular essa mulher fantasia. Dei-lhe a voz de Dulcinéia, a malícia de Prinéia e a pureza de Maria. Em Gioconda fui buscar o sorriso e o olhar, em Diubarri o glamour, e para maior beleza dei-lhe o porte de nobreza e Madame Pompadour. E assim, de retalho em retalho, terminei o meu trabalho, o meu sonho de escultor. E quando cheguei ao fim, tinha diante de mim você, só você, meu amor.